Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre 20h30 e as 21 horas. Ora, hoje, nestes 30 minutos, vamos dedicar à música da Hungria, precisamente, mas à música da Hungria de uma época específica, à música dos anos 70 da Hungria. Ora, a música da Hungria dos anos 70 é diferente de todas as outras, porque enquanto em Portugal se virava muito para o fado e para a música ligeira, enquanto na Inglaterra se virava muito para o disco, que já na altura começava no final dos anos 70 a marcar a música inglesa. Também enquanto na Inglaterra e mesmo nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos e mesmo na América em geral, se virava muito para o rock. O surgimento dos Beatles também motivou o surgimento de umas tantas outras bandas do género rock. Mas na Hungria era diferente. Na Hungria ainda era um género muito tradicional, muito, muito húngaro, digamos assim. Os Lokomotive GT, ou GT, como queiram, com Hakotel Tankos, vão abrir esta emissão, uma música de 1971, e também de 1971 é a música Misimako. Por fim, os Hungary, que nos trazem mais uma melodia de 1971, fecham esta edição, ou esta seleção de três músicas. A primeira neste nosso programa. Depois vamos ouvir duas músicas de 1976 e duas de 79. Mas por agora, vamos mesmo ficar com estas três melodias. Começamos com os Lokomotive GT nesta emissão. Thank you. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Thank you. sit on up to kiss. Blessing goes on. Três músicas diferentes que acabamos de ouvir, sendo que a primeira e a terceira são mais para a balada. Eu particularmente gosto muito desta terceira música do Shankari, que foi então gravada no ano de 1971. Saltamos agora para 76, mais ou menos a meio da década de 70, para escutarmos dois sons diferentes também, diferentes não só entre si, mas também diferentes do que se gravava no início da década de 70 na Hungria. Olha que lá está, não podíamos deixar de lado a nossa Kati Kovács com Gerzegerek, uma música, bom, com nome estranho é um facto, mas uma música que dá assim mais para dançar, tal como também dá a música que se segue, Kok Babak, a música que nos é trazida pelo grupo Neoton Eza, um grupo que fez muito sucesso na Hungria, e que ficou ativo, se não estou em erro, até ao final dos anos 80. Um grupo, sem dúvida, que marcou toda aquela década de 70, isso é indubitável. Tal, eles, como os Phonograph, como os Neoton Family, também vamos ouvir aqui na nossa emissão, com Santa Maria, mas isso é mais para a frente, eles marcaram, sem dúvida, uma década, pelo menos, a década de 70, e foi sem dúvida uma grande banda, mas, enfim, extinguiram-se, como todas as bandas, mais dia menos dia, não é? Então vamos ficar com estas duas melodias, Gerzegerek, de Kati Kovács, e depois a música dos Neoton Eza, uma música que se chama Kok Babak. Estava aqui a faltar-me um nome. Mas, exatamente, é mesmo assim que se chama a música. Vamos então escutar estas duas melodias que são assim mais para dançar. Hoje está mais fresco, podemos dar assim uns pezinhos de dança mais à vontade, que a temperatura ajuda a não nos aquecermos em demasia. Vamos à música. Até já. Thank you. Estamos a chegar ao final da nossa emissão, aqui na Rádio Antena Web. Mais um musical que vai encerrar as portas. Mas antes tenho mais duas músicas para si. A primeira música que vai ouvir é dos Newton Family, ou Família. A música que vai poder escutar chama-se Santa Maria. E é uma grande música, também para dançar. Esta é do ano de 1979, e só para recapitular, as três primeiras músicas foram de 1971, as duas segundas de 1976, e estas duas últimas serão do ano de 1979. Numa altura em que aqui sim, a Hungria começava a ser mais igual à Europa, ou seja, começava a entrar mais na onda do disco. E a prova disso é Jász Gábor, que nos traz uma melodia cheia de energia para fecharmos as portas deste Musicália. Ora, desta forma então terminamos mais um programa, hoje dedicado então à música da Hungria dos anos 70. Na próxima semana teremos mais surpresas para si. É verdade, fique por ouvir e eu vou voltar depois amanhã às 8h30 da noite para mais um Musicália. Eu já sei quem é que vamos falar amanhã. Não vou dizer, vou deixar em suspense para o ouvinte amanhã ficar bem ligado em mais uma edição do Musicália. Por agora, Newton Family com a música Santa Maria. Fique bem, boa noite. Ködött, a vezérhajó útra kész. Vigyél el minket arra, hol még senki se jár. Nem fértek el, van már elég tengerész. Vigyél el, és mi nem téveztünk el az irányt. Álomvilág néhány hét választ el. A nap majd vezet, mindig követni kell. A tenger felől megtalálom Indiát. De az se baj, hogyha felfedezzük a jött a nap, lázas minden gondolat. Vigyél el minket arra, hol még senki se jár. Nincs több idő, és a kérés visszatart. Vigyél el, és mi nem tévesztünk el az irányt. A szél kedvező, a horgony húzzátok fel. Hosszú az út, most már indulni kell. A tenger felől megtalálom Indiát. De az se baj, hogyha felvedek. út, most már indulni kell. A tenger felől megtalálom Indiát. Ja, se baj, hogyha felveszél Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Kislány, hogy hány éves vagyok, és akarok-e én is megnősülni, vagy aglegény maradok. Jártam-e néha az iskola mellé, mert ő bizony szokott. Válaszoltam volna talán, de a lány már tovább faggatott. Kérdezte tőlem a kislány, hogy milyen az életem. Szoktam-e sírni, ha bántanak engem, és szomorú-e a szívem. Kaptam-e tortát a szülinapomra, mert ő hármat is kapott. Kislány, hogy mennyit keresek én, és van-e már autóm, van-e lakásom a rózsadom tetején. Válaszoltam volna, de ő már nem figyelt rám. Elfutott, mert várta őt egy srác az utca másik oldalán.